E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Wasurete shimau daro. Kata ni tsumoru kanashimi wa nukareru ushi no te ni dakare. Sejam bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd! E essa semana a gente vai falar de como foi o nosso rolê pelo anime Friends. Eu estou aqui com o Luigi, eu sou o Caco Ramone, bonito. Eita caralho, você ouviu esse barulho? Ouvi. Eu... meu Gambit... Que bosta, né? Meu Gambit se suicidou, velho. Caraca, você tem um Gambit, cara. Tem o daqueles bonequinhos de chumbo da... Olha, sei lá, lá. Não, eu não lembro qual era a editora que lançou essa merda. Eu não sei qual é a editora que lançou essa porcaria. Eu tenho o Gambit e eu tenho o Demolidor. Aí o meu Gambit pulou de cima do hack. Então, eu sou o que acabou dessa semana, estou com o Luigi. A gente foi no Anime Friends mais uma vez cobrir aquele evento maravilhoso assim de otakus. Porra, muito otaku, cara. É, de quantos anos do evento é Anime Friends, né? A gente já de início quer agradecer a Yamato Company pela nossa credencial de imprensa, porque nós é zica. Segundo ano seguido, né? Nossa. Segundo ano seguido como Vortex, né? Vortex, né? A gente foi um ano como final do Dollars. E falar nisso, a gente pode trocar de citar o Vongola e trocar por Raj. O que é Raj? Sabe o Raj do Big Bang Theory? O evento, mais uma vez, aconteceu no Campo de Marte, acho que já é meio o quarto ano que acontece no Campo de Marte. E esse ano, a gente foi o ano que a gente foi mais vezes como imprensa, né? A gente foi três dias. A gente foi no primeiro final de semana, no primeiro domingo, e no segundo domingo. E o primeiro domingo tava bizarro, porque tava vazio. Sim, tava muito vazio, cara. É, né? Faz parte. Falaram pra gente que na sexta tava as moscas, né? Domingo já tava mais, não tinha muito cosplay, não tinha... Tava bom pra andar e comprar coisa. Sim, tava muito bom, por isso. Pra quem quisesse entrar nos stands, principalmente da Panini e da Neo Pop, a gente não entrou nesse dia, né? Eu deixei pra entrar no dia da Muvuca, que eu sou idiota. Mas, tava bom pra entrar nesses lugares, assim, pesquisar coisa, tava muito de boa. Pô, tava bem... tava tranquilo o evento no primeiro, né? Tava. Quem quisesse entrar na Neo Pop e comprar um pôster do Cellbit por 15 reais... Não sei quem faria isso, mas quem quisesse fazer. E eu não tava fuçando no catálogo dos mangás da Neo Pop. E não tinha lá no meio o pôster do Cellbit, mano. Eu pensei, vou tirar um print e mandar pra Mara, mas. Poderia ter feito isso. Eu vou fazer aí. Mano, tava lá no meio dos mangás da Neo Pop, pá, o pôster do Cellbit. Tá de boa, né, Neo Pop? E a Panini também tava. Eu não entrei no stand da Panini, mas ele tava muito bonito lá de fora. Os stands da Panini sempre são muito bonitos, né, mano? Os da stands... Neopop e da... os stands de mangá lá são bem bonitos, na verdade. Mano, tanto da Panini quanto da Neopop são muito bonitos, que eles colocam os personagens, né? Eles fazem uma parada bem bonita. Sim, colocam umas coisas de mangá. E sempre quando é um mangá que tá saindo agora, né? Tipo, ano passado foi o No Game No Life. No outro ano foi do Madoka. Ele sempre fazia uma parada bem legal. Esse ano na Panini lá tava o Vagabond, eu acho. Então tava bem da hora. Pena, e o que eu nunca entendi e que eu já perguntei pro Cassius, mas ele desconversou, foi porque não tem um stand da JBC, né? Mas ok. Né? Eles preferem outros eventos, né? Festival do Japão, né? Festival do Japão, aí também teve essa semana a FENAC, né, também. Então, a vez que eu perguntei pro Cassius, ele falou... Eu perguntei, né, porra, mas por que não tinha um stand da JBC no Anime Friends e tal? Ele falou que a JBC tinha optado pelo Festival do Japão e que seria muito difícil manter dois stands simultaneamente. Afinal de contas, os dois eventos rolam nas mesmas semanas, né? Por mais que o Anime Friends tenha uma semana a mais, normalmente o último dia do AF... sempre cai junto com o Festival do Japão, se bem que esse ano não, né? Foi o primeiro final de semana do AF que casou com o Festival do Japão. Sim, é verdade, né? Semana passada acho que foi uma semana... ano passado foi uma semana antes, né? Não, esse ano foi uma semana antes. Ano passado foi no mesmo dia. Ah, tá. O último dia do Festival do Japão do ano passado foi o mesmo dia do último dia do Anime Friends. Aí esse ano não, o Festival do Japão foi o primeiro domingo que a gente foi. Eu não sei se foi o Anime Friends que ficou atrasado, que atrasou uma semana, ou se foi o Festival do Japão que adiantou uma semana. Acho que adiantou, né, pra competir. Tá? É, só que é, cara, é uma pena não ter o stand da JTC. Esse ano também não tinha stand da Neo Pop, ou da Neo Pop não, da Nova Sampa, né, cara? Todo ano tem. Não é tão luxuosos como de Neo Pop e Panini, né? Mas é tipo sala temática, igualzinho a sala temática. Até mesmo, igualzinho a sala temática. O pior é que quando a gente passou pelo aquele stand que tinha o... Que tinha aqueles quadros do Coringa, lembra? Que tinha o Guerra Civil da Panini bem assim, bem na frente. Uhum. Eu pensei que era ele quando eu vi a primeira vez. Só que aí aquela hora, no segundo domingo que eu fiquei andando sozinho, era o stand da Liga HQ. Ah, tá. Pensei que era ele, só que aí depois olhando de novo tinha um puta logo da Liga HQ que a gente não tinha visto. O que é? Faltou a Nova Sampa, que ele ia comprar Rick Thompson. Tá bom, né? Ele ia comprar o Deep Boy. Queria comprar aquele mangá do maluco do Super Campeões. Aquela merda é antes ou é depois de Super Campeões? Não sei, qual que é o nome daquele lá? Mínima ideia. Já no segundo domingo que a gente foi, tava bem lotado, tava com bastante cosplay legais. Teve uma hora que os cosplays pararam o evento dançando uma música que eu não dava pra ouvir qual era, porque eu tava vendo a palestra do pessoal da MDM. Mas, mano, os caras pararam o evento dançando, mano. Tipo assim, os malucos começaram com os 4 cosplays dançando, tá ligado? Eu virei a cabeça. Quando eu virei de novo, mano, já tinha uns 10. Os caras foram muito foda. Ah, é. E a gente acompanhou bastante esse ano. A gente não acompanhou as palestras das editoras, mas a gente acompanhou a mesa redonda, né? Só que antes de falar da mesa redonda, teve a palestra da Nova Sampa no primeiro sábado, que eles reanunciaram o mangá do maluco dos Super Campeões. O nome do mangá é Pride, o Super Campeão subtítulo. Porque, né? Tem que ter o nome original, né? Pra poder, né, ver no Wiki. Só Pride, será? Deve ser, só Pride. Eles devem ter colocado o Pride pra fazer, olha, é do cara dos Super Campeões. Aqui, ele é de 2002, ele é bem antes de Super Campeões. Ou, quer dizer, bem antes, não, bem depois. Caraca, genérica, hein? Caralho, ele tem um live action. Não, caralho, não é não. Não, não é esse? Não, porra. Você tá falando que o protagonista é uma mulher que é aspirada a de ópera, pô. Não, tem outra coisa. Que merda, vou procurar certo, vai super campeão. Ah, peraí, Kokori Pride. Kokori Pride? Vamos ver, Kokori Pride. Ah, nossa, bem cocô mesmo, né? Eu entrei na página do filho da puta do autor do Super Campeões, do Takahashi, e mano, só tem escrevendo sobre Super Campeões. Vou pela chuva de Nankin, pelo amor de Deus. Genkidama tá falando nada, não. O cara vai no Genkidama, eu fui na pior fonte possível. Mas ele tomiu. Enfim, é foda-se, né? O mangá é tão relevante na cultura pop que não sei nem fazer o Wikipedia. É, o mangá de futebol genericaço, né? E que eles já tinham anunciado, eles só estão reanunciando, né? É, claro, ele tá aqui ainda, viu? A gente vai lançar, viu? A Neo Pop anunciou aquele Suicide Club, que eu li só o primeiro volume e já achei chato. É um grupo de garotas que se resolve se suicidar e uma delas fica viva, ela tenta convencer as outras aqui, pessoas. Aqui, pronto, cara. Pronto. Opa, aqui. Como é que é? Achei no anime list aqui. Ah. Aqui 2011. Ué, Genérica! Caralho, 2011? 2011 tem 4 volumes. É, tem 4 volumes, mais de 8 mil confirma isso. E esse da Neo Pop que eu tô falando dele tem um volume só. A dona Panini Comics, que participou no segundo sábado, veio chutando bundas. Que não veio chutando bundas, né? Não foi nada bunda, né? Também anunciou aquele mangá de Yokai que tem um anime bombando na TV, não sei em qual canal. Meio tanco, vai ser meio tanco. Vai ser meio tanco essa desgraça? Vai. Ok. Vai lançar aquele Sakamoto Desukaku, não sei do que diabo essa desgraça. É um anime dessa temporada. Caguei pra um anime dessa temporada, não tô assistindo nenhum. E vai lançar Dr. Slump, moleque! O melhor mangá já escrito por Akira Toriyama! Mano, eu gosto bastante de Dr. Slump, cara. Acho que tá grande melhor, né? Mano, é muito engraçado o Dr. Slump, mano. Porque o Toriyama é um autor de comédia. E, mano, o ápice da comédia dele é em Dr. Slump. Então, cara, é muito, muito engraçado. E tomara que dessa vez ele seja finalizado, né, Conrad? Porque, né? Panini. Não, porque a Conrad lançou a primeira vez, mas não finalizou. É, faz o que, né? Faz parte. E a JBC? Mé, mé, mé. Mas também, né? Eu reclamei da Conrad, mas qual mangá a Conrad finalizou? Só Dragon Ball e Cavaleiros. E Yu Yu. Ah não, Yu Yu foi da JBC também já. Então foi só Dragon Ball e Cavaleiros, caralho. Sim, né? Porra. O Nausicaa. Na época que o mangá era 2 contos, hein? É, então. O Nausicaa era 7 volumes, eles não terminaram, mano. O Gay são 5. O Gay são 10 e até hoje eles estão lançando aquela merda. Ah, é. Corre. E JBC não anunciou absolutamente nada. Nada. Cagando e andando pra animação. Estão cagando e andando pra tudo, né? Porque eles não anunciaram nada. Agora eles anunciaram o Henshin mais, então. Henshin. Aí teve a mesa redonda das editoras no domingo que a gente tava lá. A gente tava a Dona Beth Kodama representando a Panini. Seu Cassius representando a JBC, o Junior Fonseca representando a Neopop e o Douglas representando a Nova Sampa. Ninguém na família dele passou mal dessa vez. Desculpa. Vai lá. E com a mediação de Graveheart, do Genkidama. É, os caras gostaram de colocar um mediador bloqueiro, né? É, parece que ano passado, entre aspas, deu certo, né? Que ano passado foi Jubacum, mas nem sabiam que o cara tava lá. E aí, pelo menos a mina que tava lá, que era a mesma mina do ano passado, não esqueceu do Grave, né? E ela tava com a mesma calça, não tava? Não, não tava. Não era a calça de Star Wars que ela tava? Acho que não. Era, mano. Era? Era. Era a mesma calça de Star Wars, mano. Ah, tá. Sério? Nem tinha notado. Você não tinha notado esse ano ou ano passado? Esse ano. Ano passado eu notei bastante. É, então, eu lembro. Porque você falou do cast que ela tava com a leg de Star Wars. Aí ficou gravado isso na minha mente. Aí assim que eu vi ela de novo com a leg de Star Wars. Ah, tá bom, cara. Tá anotando bastante, hein? Eu tava esperando você chegar, seu filho da puta. Então, e aí teve a palestra, a mesa redonda. E esse ano foi bem legal a mesa redonda deles, né? Porque eles, ano passado, eles ficaram batendo muito na parte do papel, né? Que tinha acabado o papel, que tiver a trocar de gráfico, blá. Esse ano eles já falaram de mais coisas, né? Falaram de tradução, explicaram como funciona a parte de negociação com as editoras japonesas, né? Que existe um período pra eles poderem negociar. E, porra, foi bem legal esse ano a mesa redonda. Sim, foi melhor que a ano passado, na verdade. Pena que não teve atritos e não teve anúncios. É, não teve nenhum, né? Porque eu lembro que na do ano passado teve, né? Teve acho que dois anúncios, né? É, a Panini anunciou uma coisa e a JBC outra. Sim, a Panini anunciou, eu não lembro qual, acho que é a Kagami Naki, eu acho, alguma coisa assim. E a JBC Orange. Mas esse ano não teve, acho que eles não... Tanto que a Panini já anunciou coisa demais, entre aspas, né? Quem anunciou coisa demais foi a Neopop, meu amigo. Os caras fizeram aquele Neopop Day e anunciaram 11 títulos, velho. Dos 11, são 5. Difícil ver se vai sair. Os outros. A Neopop vai entrar em ato de novo. É, e a Neopop que confirmou, eles não vão mais colocar os mangás dele em bancas. Ou em livrarias. E lojas especializadas e diretamente no site da Neopop também é possível você estar comprando. Eles também anunciaram que vai ter um painel. Vai ter um painel, não. Vai ter um stand na Comic Con. É, tanto porque, né, os mangás da Neopop desse lá tão conhecidos, né? Por exemplo. É, vai ter. Não tem lógica colocar numa banca, eu acho. Vai ter um stand na Comic Con, assim como a JBC tinha ano passado. E. Ah, só. E teve perguntas idiotas. Principalmente a do cara que perguntou se valia a pena a editora deixar acabar o estoque de mangá. Porra, né, pessoal? Vamos fazer umas perguntas decentes. É, né? Complicado. Pelo menos a minha foi interessante. Ah, a sua gerou treta, né? É, gerou bastante treta. Luigi perguntou se a JBC teve muita concorrência pra pegar o Boku no Hero Academy. E o Cassius disse que teve a concorrência de sempre, né? Ah, no caso, entenda-se, Panini. Só que a Beth pegou e falou assim: não, mas a gente não entrou na concorrência pra pegar Boku no Hero. Você já falou, pra gente escolher entre Boku no Hero e One Punch Man, e a gente escolheu One Punch Man. Aí ficou aquele climão, tá ligado? Tipo assim, eita carai. Você quer dizer que os japoneses falaram que tinha uma concorrência que a Panini não existia? Tá ligado? Será que outra editora nova está tentando comprar Boku no Hero Academy e não conseguiu? E a gente não sabe? É, qual? Não, mas o... a Nova Sampa, o Júnior e o outro lá não falam. Bom, foi a gente. E se for uma editora nova? Será? Se for editora do dólar. Tá bom. Coitado do dólar. A Dollars Editora. Dollars Editora. Pra comprar Boku no Hero Academy, Durarara e M. M&M Chocolate. Mas então, aí ficou meio estranho. Será que a Suecia considerou a pergunta? A Beth falou que eles só perguntaram sobre o Boku no Hero, né? Será que a Suecia considerou a pergunta como uma consulta? Será que a Suecia meteu o louco só pra JBC correr atrás do título? Eu acho que é mais a primeira opção, viu? Eles pensaram que a pergunta da Panini fosse uma tentativa de compra. E a Beth também falou que a ideia inicial era colocar One Punch Man pra ser lançado no Anime Friends, mas eles preferiram adiantar o lançamento e o volume 2 estava no Anime Friends, não o 1 como era a ideia inicial. Faz até um certo sentido. A desculpa da Panini era que eles tinham medo de quando chegasse o Anime Friends, o hype pelo anime não tá tão alto quanto tava quando eles lançaram o primeiro volume. Só que eu acho que, mano, daria mais certo Anime Friends. É, eu também acho. Eu ainda acho que evento, assim, o Anime Friends é o melhor lugar pra lançar mangá volume 1 de um anime que tá com, de um mangá que tá com hype, tá ligado? Ah, no Ressaca foi um sucesso, cara, o novo Demon Life. É, então, eu penso isso porque eu vi o Madoka acabando quando ele saiu no Anime Friends, tá ligado? Sim. E no mesmo dia que tava lançando o Madoka no Anime Friends, tava lançando o One Exorcist no Festival do Japão. Então, assim, eu acho que o One Punch Man, até porque, né? Se tivesse sido o volume 1, né? Se ela quisesse pegar o hype e ter lançado o volume 1 no ano passado, ano passado tava com hype. Mano, o volume 2 não fez diferença nenhuma. Eu acho que ainda dava pra ter lançado o volume 1 no Anime Friends. É, eu também, né? Mas marketing foi bem. É legal, o volume 1, ele é bonito, ele vem com marca página e tal, mas eu acho que, porra, fazer um puta stand com One Punch Man. Em qual evento que eles lançaram o One Punch? Em lugar nenhum. Eles iam lançar o primeiro volume do Anime Friends. Mas ele, o One Punch Man, se eu não me engano, ele é bimestral. Mas eles adiantaram 2 meses e lançaram as bancas. Eita. O volume 2 do One Punch Man tava no Anime Friends. É, foi bem, né? Infelizmente, não foi bem muito inteligente da parte deles, né? Foi aí que tá, né? Eu acho que é mais pelo fato também da empresa não tá mais prestigiando esse tipo de coisa, né? Que empresa? A Panini ou a Yamato? Yamato. Como assim não tá mais prestigiando esse tipo de coisa? Tipo, se, por exemplo, se tivesse lançado One Punch Man na Anime Friends, quem garante que na página inicial do Anime Friends no site estaria? Ah, não ia estar, assim como não teve, deu uma doca, assim como não teve da do Canal Pop tava lançando lá, aquele do autor brasileiro. Mas não sei o nome daquela desgraça, não faça aquela memória agora, cara. É um mangá de um autor brasileiro que a Neo Pop tinha anunciado uma cota e ele tava sendo lançado lá no Anime Friends, junto com o Poço do Sabbath. O Júnior Fonseca comentou nesse. Comentou que o cara tava dando autógrafo. Ah, é verdade. Eu não comprei, eu entrei no stand da Neo Pop, eu deixei 100 conto com o Júnior Fonseca, mas eu não comprei ele. Eu fui de Tezuki. Ah, ótimo, já, né? Oi? Tá ótimo já, né? É, eu fui de Tezuki Clamp. Desculpa, Júnior. Desculpa nada, você levou sem conta meu, porra. Pois é, cara, mas eu acho. Assim, se eu fosse a Yamato, eu tentaria convencer a Panini de algum jeito, sei lá. Eu daria estrutura pra Panini poder lançar o One Punch Man no Anime Friends e, porra, colocaria no site na primeira página, tá ligado? Lançamento oficial de One Punch Man Anime Friends, tá ligado? Colocaria a Beth no meio do stand pra ela falar com todo mundo. Ah, mas fazer o quê, né? Ia causar no meio do stand. Péssima ideia. Mas aí é coisa de marketing, né? Foi todo errado nesse tipo de coisa. É, sei lá, mano. Assim, eu não quero falar mal dos marketing das editoras, né? Mas assim, se a gente for, por exemplo, olhar o marketing da JBC, o Henshin mais é legal. Henshin mais é legal. Mas tem hora que cansa, tem hora que cansa. E com certeza não dá a visualização ou o repertório que dá no Anime Friends, por exemplo. Porra, lógico. Você tá no boca a boca, tá pessoalmente com a pessoa. Exato, né? Por mais que seja legal o like, eu acho que ver a galera gritando "Aaah!" quando anuncia um mangá é bem mais foda. Pô, com certeza, velho, com certeza. Eu lembro que no primeiro Anime Friends que a gente foi, que eu entreguei o currículo pro Cassius, foi quando ele anunciou Sailor Moon. E, mano, ele não anunciou Sailor Moon. foi uma imagem que surgiu na televisão da Lua e a silhueta da Serena. E, mano, o estágio inteiro, o painel inteiro gritou, velho, por Sailor Moon. Os caras gritaram por Super 11, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Porra, nada. O Otaku também é doido, né? Super 11, gente, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho o primeiro volume de Super 11. Então, Tá bonito, sim, pelo menos. Ah, mano, ele parece o gibi da Turma da Mônica, velho. E nunca mais, né? Falou nada do Super 11. Essa merda tá saindo ainda? Não sei. Não acabou, não? Não sei. Eu nunca mais vi nas bancas. Deve ter acabado, então foi cancelado. Não. Já também, você não cancela seus títulos? Não, aquele lá, o... Bom, qual que é o nome daqui? O Futarete? O Futarete, né? O único. Foi o único, na verdade. É, aqui não é Panini que cancela Kikashi? Maldade, sim. Mas a gente teve um lançamento semi-oficial no Anime Friends, que foi um lançamento semi-oficial bizarro, que foi o Fullmetal, né? Sim. Porque, assim, não teve painel, não tinha stand da JBC no Anime Friends, mas o Fullmetal tava em quase todos os stands. Inclusive, eu comprei o meu Fullmetal num stand que vendia aquelas almofadas Eti. Não vai fazer sentido aqui lá longe, né? E assim... Foi estranho, né? Porque ele não tá nas bancas ainda. Mas ele Fullmetal, né? É, ele também não tava no Festival do Japão e ele tava oficial no Anime Friends, mas ele não tava. Eu não entendi muito bem. Mas tá beleza. Mas tá bonito. Quer dizer, umas páginas semi-transparentes, né? Mas tá bonito. É. Páginas semi-transparentes, toda uma galera já tá dando tempo. É, eu sou beat da Arakawa também, né? Falar alguma coisa. Mas, porra, cara, eu tô mó feliz com o Fullmetal relançando. Eu não tinha a versão meio tanca de Fullmetal. Então vou ficar feliz agora comprando a versão tanca normal. A versão tanca normal não, né? A versão tanca decente. E que vem no Yasha. Será que vem no Yasha? Vem, ele já anunciou no Yasha. Então vai demorar, então. Ele anunciou no Henshin. Eu falei como eu tô cagando e andando no Henshin. Como você tá cagando e andando no Yasha, você não pode dar aquela merda. Andei. Coitada de Dona Rumiko Takahashi. É, eles fizeram uma votação pra ver qual que eu queria que fosse o novo relançamento da JBC. Eu tava lá no Yasha, mas os mangá que eu não tenho a mínima ideia de qual eram. E ganhou aí no Yasha, mano. Que é depois isso, que é absurdo. Depois que a gente fala que a JBC é a editora das republicações, ninguém acredita. Eu já comprei todas as republicações da JBC. Olha aí. Mentira. Comprei Sakura, que eu nem tenho completo. E o volume 1 de Guerreiras Mágicas de Hayards. Nem o Yu eu comprei. Se bem. Se bem que eu já me arrependi e tô vendo aí comprar a coleção completa. De Yu-Gi-Oh? Uhum. Vale mais a pena comprar fechado. É, comprar numa loja especializada da vida. Sim, na própria evento assim, vendem coleção completa. Vai pagar caro, mas vale a pena. Uns 420 conto, né, cara? Ah, não preciso comprar ela completa. Eu posso entrar nessas lojas de quadrinhos especializadas, tá ligado? Sei lá, comprar 10 volumes, aí mês que vem comprar mais 10. Entrega na minha casa, sua avó. Mas isso é tecnologia, né, viado? Mas... de algumas pessoas que baixam coisas por gerenciador de... ai, ai. Eu não usava gerenciador de download 2000, mano. Mas eu não quis. Ô, Raj, você usa torrent? Não, meu, eu uso gerenciador de download. Não gosto de torrent, não, mano. Pelo menos o gerenciador de download do Mega é bom. Eu não sei, eu não uso aquela merda. Não uso nem aquela merda. Não, é bom porque é limitado, né? Se você tá no navegador, ele limita. Então, por exemplo, você que é um Mega 5, né? Um programa. Aí quando você baixa alguma coisa, por exemplo, um anime assim, você baixa um celular. Eu sou só torrent, gente, desculpa, eu não tô ligado nesses parâmetros. Aí eu só clico no Mega 5 e ele já baixa direto. É só isso que eu uso também, o resto eu uso torrent. Desculpa, gente, eu não baixo mais anime, então eu não sei como é que é essa vida, mas. Mas eu prometo, gente, que eu vou voltar a baixar anime, eu vou voltar a assistir. Aham. Eu vou assistir depois de merda. Bate, eu já comprei os dois volumes do mangá já. Olha aí, tá gostando? Eu só li o primeiro até agora. Caraca, meu irmão. Mano, maneiro, né? Mano, eu acho que inclusive ele tá dentro da minha mochila. Ainda. Mano, eu devo ter comprado ele, sei lá, na terça-feira, mano. Ele tá até agora. Eu tava lendo Dom Drácula. Olha aí. Drácula é legal, é engraçado. Esse sim você gosta, né? Gosto de Tezuka. Verdade, né? Nossa, mano, depois que eu pensei, mano, como eu fui burro, tio. Eu peguei o Dom Drácula, lá nos dois volumes do Dom Drácula, peguei os quatro do Doraemon e falei, mano, eu não vou pegar o Kimba, que o Kimba ele é muito grande, vai ficar muito caro essa porra toda, né? Então eu vou comprar um mangá, eu vou pegar um mangá com menos volumes que o Kimba. Acho que o Kimba tem 6, tem 7, um bagulho assim. Então eu vou pegar um bagulho menor. Peguei a Pessoa Amada do Clamp, que são dois volumes, né? Aí quando eu tô voltando no caminho, sozinho, Forever Alone, com meu fone de ouvido, eu pensei, mano, no lugar de eu ter pegado A Pessoa Amada, eu poderia ter pegado o Metrópolis, mano, do Tezuka, que é um volume só. Porra. Me fudi, mano. Agora fudeu. Vou ter que comprar o. Vou ter que comprar o Metrópolis depois. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this way, what of her? But she'll never find her a sweet man like me. Então, só que o Anime Friends esse ano teve uma treta. Tretas são legais. A treta é que cá entre nós o ingresso estava bem caro. E cá entre nós o nome do evento é Anime Friends. E a maioria dos comentários era: o ingresso está muito caro e eu não vou porque só tem youtuber nessa porra. O Anime Friends esse ano ele teve um palco exclusivo para youtubers e contou com uma galera, né? Cauê Moura, o Cucielo, nossa. Ai, e a Otakada reunida meio que ficou putaço com essa parada de ter youtubers que não tem nada a ver com anime no Anime Friends, né? Tinha youtuber pra caralho lá, tinha o Cucielo. Vinte youtubers. Isso. Tinha o Buka Muriçoca, quase cunhado do Luiz. É, tinha o Kihamelão, que não participou da palestra. Ele ia ter uma palestra e ele não participou da palestra dele. Isso não fez sentido nenhum, né? Obrigado, filha da puta, que fez a gente chegar mais tarde em casa. E aí... cara, sei lá, o que você acha dessa parada dos youtubers estarem dominando o mundo? Comercialmente falando, é ótimo, né? Agora, muita gente não... Acredito que muita gente não vai mais no Anime Friends por conta disso. Mas vai lembrar que há 5, 10 anos atrás... 10 anos não, né? Há uns 5 anos atrás, os irmãos Pelô estavam lá todo ano, né? Ninguém falava nada, mas aí é uma quantidade muito pequena, né? Agora, hoje em dia, as atrações principais são eles, que é o que chama público, né? É, os caras tinham um palco só deles, né? Ah, sim. Com certeza a atração principal do evento são esses youtubers, querendo ou não. Um palco grande, até. Porra, sim? O grande problema é não colocar, acho que youtubers orientais, né? De conteúdo oriental, mesmo não tendo nada, cara. Youtuber oriental, vai colocar o pião. Não, com conteúdo oriental, pô. Colocar o japa. O único que tem aqui que eu tô vendo é um tal de Bunka Pop. Não conheço. O grande problema é ver que não tem youtubers ou gente com conteúdo oriental lá. Só que então, assim, foi que nem a gente discutiu na primeira vez que a gente gravou esse podcast. Credo. Obrigado, Windows, por ter corrompido a porra toda. Pois é. A gente também não tem grandes youtubers que falam de anime, né, velho? Sim, a mais relevante é a Haru. E o Genkidama. O Genkidama que não tem nem, acho que não tem nem 20 mil inscritos. Pois já. E o Genkidama tava lá. Tava lá, mas não tava no mesmo palco que eles. Não tava no FPL, eles estavam no painel da Comic Con. É, minúscula, né? Comparado. Então, realmente, aquele palco que o Genkidama tava, ele é realmente mais pra palestra, né? Porque ele é sentado, ele tem a cadeira, o pessoal sentar, tem o sofá lá e tal. Ó, o YouTube, o portal Genkidama tem 8.500 inscritos. 8.600 só. Não, tá mais que o Vox. Mas tipo, porra, você não pode ficar lá junto com o... É, então, foi que nem eu falei, mano. Se os caras, os caras acham, a Haru não tem público ainda o suficiente pra chamar tanta gente que nem o Cellbit. Mas, mano, coloca a Haru junto com o Cellbit em cima do palco. Quem sabe se ano que vem, quem sabe os fãs do Cellbit não começam a conhecer o canal dela. E ano que vem ela consiga chamar tanta gente quanto o Cellbit, tá ligado? É, não colocar ele, por exemplo, o Genkidama numa palestra com as 30 gatos pingados e lá ver os caras, entendeu? Exato, tipo assim, ia chamar a ia chamar um monte de fã do, por exemplo, ia ter um monte de fã lá do Cauê Moura, por exemplo. Metia os caras do Genkidama junto com o Cauê Moura e falava, mandava, mano, por mais que o Cauê Moura não assista anime hoje. Ah, porra, esse filho da puta deve ter assistido Dragon Ball, Cavaleiros e Pokémon, mano. Falava de anime velho com o cara, tá ligado? Que ele deve ter assistido. E a galera que é fã do Cauê Moura pode se interessar pelo Genkidama. E ano que vem, o Genkidama chama público sozinho, tá ligado? Sim. Nada contra o Cauê Moura, nada contra os youtubers que não são de animes. Mas afinal de contas é o Anime Friends, sabe? É um evento pro pessoal de São Paulo que gosta de anime se reunirem, sabe? Esse sempre foi o intuito do Anime Friends. Acho que desde o começo, né? Sim, então, sempre foi. E aí, foge disso, tá ligado? O que a gente vê com a Comic Con? Que os caras se esforçam pra trazer uma galera que é do público nerd. Aí a moto tá se afastando dos otakus, sabe, cara? Tá trazendo pra gente falido. Trouxe o Power Ranger falido lá, que ninguém nem liga pro filho da puta, eu nem sei que Power Ranger ele era. É do vermelho do Força do Tempo, cara. Porra, eu nunca assisti Power Ranger Força do Tempo. Pô, é muito bom, assista, é muito bom. Assista. Eu só assisti Morph Morphin, caralho. Eu parei no Zio. Força do Tempo é a melhor temporada de Power Ranger. Eu parei no Zio, velho. Ah não, eu assisti aquele Power Ranger, como é que é o nome daquela desgraça? Do... Que o Ranger Vermelho é o drogado do Jessica Jones? Não sei qual que é esse. Ah, o RPM. RPM, isso, assistiu o RPM. Assistiu o RPM porque passava na Band, né, velho? Passa até hoje em alguns estados. Passava depois do programa do Neto e acabava o programa do Neto e já ficava lá. Porra, de uma maneira. Aí, hein, eu só assisti o RPM, eu lembro de quando saiu a notícia que ia ter o Power Ranger RPM, eu fiquei com o maior medo que o Power Ranger Vermelho ia ser o Paulo Ricardo. E que o golpe dele ia ser o Olhar 40. Aí, por exemplo, atores de fora, sempre vem o Jiraiya, que já tem... Mas tá terceiro ano seguido que o Jiraiya vai. O Giban acho que foi a primeira vez que ele aparece. Mas Giban também foi uma série que não fez sucesso no Brasil, né? Então fodeu. Comparar Giban. Não, o Giban veio pro Brasil como Jaspion 2, não veio? Não. Quem veio pro Brasil como Jaspion 2, eu não lembro quem foi, mas não foi o Giban. O Giban veio como Giban sim. Ah, mas saiu no Brasil o Giban também. Porra, mas foi o Meta Hero que veio na cola do Jaspion, né, velho? É, demônio. Enfim, é sempre pra esses caras, traz o cantor de Dragon Ball, que é a 15ª vez que veio pra cá. Aí vem o cara do Dragon Ball, do primeiro, aí vem o cara do Cavaleiro Zodíaco, aí vem o cara do Digimon. Aí fica assim, cara, fica toda hora trazendo alguém. Ele sempre vem pra cá. É, então assim, eu concordo que trazer um Ono K-Rock da vida é difícil pra caralho. Trazer um Gazeto deve ser caro pra porra. Como eles já trouxeram uma vez? Eles trouxeram o Gazeto? Não, o Gazeto veio pro Brasil, mas foi show solo. Ah, é? Uhum, não foi em evento, não. Ah, é verdade, pode ser. Foi uma outra empresa que trouxe o Gazeto e fizeram o showzinho dele. O Ono K-Rock veio nessa pegada também. Mas sabe, o Anime Friends, porra, vamos combinar que o Anime Friends é sim o maior evento de anime do Brasil. Mó respeito ao Super Hero Con, mó respeito ao Sana, mó respeito ao Anime Family lá no Rio de Janeiro. Olha, eu acho que o Sana é pau a pau, velho. Eu não sei, é que eu não gosto do Ceará. Mas eu acho que o Sana é pau a pau, assim, com o Anime Family. É porque assim, a gente tem amigos otakus que são fora de São Paulo, né? Kenjiro, Yuki... Essa galera que fazia parte do Instinto Dollars. E a gente pega como exemplo eles, que assim, falou em evento de anime, pro pessoal que é fora de São Paulo, falou em Anime Friends, mano. Ó, sabe? Por exemplo, eu tô vendo aqui no Sana, por exemplo, o Sana tá o cara do Dragon Ball de Digimon. Aí tem o mesmo povo, aí tem o Instinto Power Ranger lá vermelho, tem o Garcia Jr., que é o dublador, e tem, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 youtubers. Mas são youtubers grandes? Ted, que tava no Anime Friends, Cauê Moura, PC Siqueira, Coelho, que eu não conheço também, não é quem é, os irmãos Pelogo, Mítico Jovem e os irmãos Cassio. É, os irmãos Cassio ia ser maneiro, fazer um show de games, lá tem que combinar. Fazer lá as musiquinhas deles. Com certeza é melhor que o Phelps e eu muito outro. A gente viu os irmãos Cassio na Comic Con, né? Sim, eu falei com eles, foi muito boa. Mas é isso, cara. Falta, eu acho que pelo menos tá virando um evento mais nerd, né, da cultura nerd e tal, mas acho que... É, né, tem stand do Conselho Jedi, tem stand de Star Trek... É, mas acho que... Stand vazio do Battlestar Galáctico... É, mas acho que falta, sei lá, voltar às origens, sei lá... É, chamar um pessoal de anime, enfim, tá bom, não tem youtuber de anime, né? A gente tem que concordar nisso. É, traz, sei lá, mano, também é foda, né? Ah, Haru e o Genkidama, velho. Ah, já era. E com certeza, se ele for naqueles palcos do youtuber, dobra ou triplica o número de visualizações. Haru, talvez. O Ace, o vlog do Ace. O vlog do Ace é legal. Ó, se eles queriam colocar alguém no auditório da Comic Con falando sobre anime diretamente com o público, né? O Shiva Tiranquim, por que não? Eu acho que, né? E com certeza vai aumentar as visualizações dos caras, se for. Então, sim. Uma hora ou outra vai trazer. Já ia trazer. Caixa eles lá. Por mais que eles não tragam o público, ao menos aquela disfarçada. Olha aqui, a gente tem fã de anime. Sim, por exemplo, tem o Ace, que é aqui, ele faz de mangá e tal, essas coisas. Ele tem 100 mil inscritos, cara. Então é bastante isso. Querendo ou não, mesmo que eu não goste do canal do cara, tem a casa do Kami. Não, a casa do Kami ia estar no Anime Friends, mas por algum motivo foi cancelado. A casa do Kami, mesmo não gostando, tem um como público oriental. Não, tá. Vamos fazer justiça ao Anime Friends. A casa do Kami tava. Parece que aconteceu algum problema com o cara, com o Kami. O nome do cara é Kami? Se a casa é do Kami, deve ser o nome dele, deve ser Kami. O cara principal do site que eu nunca assisti, do canal. E... Eu esqueci o nome do cara. Parece que aconteceu alguma treta com ele e ele não pôde vir pra São Paulo. Foi cancelado, inclusive, acho que foi cancelado um dia antes do bug dele. Olha aí. Essa parada do Anime Friends, ele tá muito genérico, tá ligado? A Yamato é uma empresa que tem que lucrar e talvez ela percebeu que só com anime não dá certo, tá ligado? Mas, porra, ao menos não é o foco principal, né, velho? Sim. Eu também acho que o foco tá isso, né? Mas... Ó, tem outro, ó. O LBTV, esqueci, tem o LBTV. O LBTV é legalzinho também, tem 150 mil inscritos. Então... Chama o Dollars Podcast. Chama o Dollars Podcast, que é... Chama o Anime Freak Show. Ah, aí o Sky vai cancelar a palestra porque o som não tá bom. Olha aí. Abraço, Sky. Fale por você. Eu nunca tratei com o cara, então... Ah, mas então, mano, essa parada do youtuber é complicado. A Yamato, obviamente, usa esses caras pra chamar público. É, tá ele. E esses caras usam o Anime Friends pra ganhar público também. É, lógico, né, cara? Por que não, né? Deixa eu chamar uma galera que fala de digital. Tava bem vazio de cosplays. Sim. Aí o Luigi fez o jornalismo investigativo típico do Vortex Nerd. Muito, muito bom o jornalismo. Com um comentário e 10 respostas. E descobriu que alguns cosplays famosões estavam fazendo uma espécie de boicote à Yamato Company e o seu Anime Friends. Exatamente. Por quê? Os cosplays no Anime Friends não tem privilégio, podemos dizer, nenhum. Porém, o que abrilhanta a porra daquele evento são os cosplays. Concordo. Assim, o Luigi parece... Um cosplay falou pro Luigi, parece que no Festival do Japão a entrada pra eles era franca, né? É. Até aí eu não sei se é verdade ou não, porque lá no site não tem nada escrito. Aham. Na Comic Con, por exemplo, o ingresso é o mesmo pros cosplays. Porém, lá os cosplays têm lugar pra se trocar. Onde? Na Comic Con. Comic Con, sim. Tanto que o Cássio tava lá stalkeando as cosplays na hora que a gente foi falar com ele. Tem alguém aqui onde está o Cássio? Ah, tá ali pra as cosplays se trocar. Oi? Então assim, e o Anime Friends, mano? Não tem nada, tá ligado? Será que é porque o Campo de Marte não comporta isso? Será que é porque eu tenho várias desculpas? Ninguém sabe. Será que é porque eles poderiam usar, sei lá, o camarote dos youtubers, em vez de colocar os camarotes, colocar um vestiário, né? Feminino, masculino, pra... É, então precisava de dois, né? Colocar só colocar unissex ia ser uma putaria miserável. É, mas lá, naquele tamanho de camarote, meu filho, dava pra colocar sim. Dividir os dois e já era. Porque é do. Ao que parece, o da Comic Con não era tão grande assim. Não era. Não sei, eu não entrei lá dentro, mas. criança é entrada no feminino, que nem o Cássio. O Cássio tava fazendo, nem sei se tava criança. Mas, então, o cara é foda, né? Porque os cosplays, mano, desculpa, é uma das principais atrações do evento. Mano, os cosplays, eles são fodas, cara, na moral. Os caras, eles são gente fina pra caralho. Os caras têm mó trampo da porra pra fazer a roupa deles, tá bom? Tem uns que não tem trampo, cara... tipo o Zé de Pou, tá bom? Tem cara que tem uns trampo da porra pra fazer a roupa deles. E mais, né? Eles têm que ficar lá naquela fila enorme, no meio do sol. Mano, os caras... Foram puta cosplay, tipo aqueles cosplays de Cavaleiros do Dia, que fode ali, que eles podem entrar. Só não do Ink que ficou puto com nós. É. Aí deixou o cara que tava... Mas aí esse tipo de cosplay que é muito mais trabalhado do que os outros... como que a pessoa faz pra aguentar? Porque ali a pessoa, o cosplay que tem esse tipo de cosplay, né, mais avantajado, né, não pode entrar na. Não pode entrar como uma fila especial pra cosplay. Não tem isso, né, gente? É, tem. Então fica muito difícil. E ó, os caras servem como atração, porque todo mundo quer tirar foto com os caras. Sem ganhar nada. Os caras servem como referência, porque o Anime Friends vai ter muitos cosplays legais, né? As matérias, quando tem matéria no Anime Friends, com a imprensa normal, né? Sempre é com os cosplays, nunca é com as atrações que ninguém liga. E os caras ainda servem como guia por São Paulo quando você está indo pro evento. Porque é só você seguir eles que você chega no evento. Porra, cara, eles seguiram um só pra chegar no evento. Não, eu não segui um pra chegar no evento. Na verdade, eu segui uma galera que estava com uma roupa parecida de Anime Friends. Eu consegui chegar. Já fui 3 vezes naquela merda, eu consegui perder as 3 já, mas foda-se. Eu sou tipo Zoro? Sou, mas quem liga pra saber? É só descer do metrô e entrar na direita e seguir reto, é? Pra que lógica? Mas então, mano, os caras fazem mó trampo legal e os caras não tem privilégio nenhum, tá ligado? Eu acho até necessário ter um ponto dos cosplays pra fazer isso. Né? É, tipo assim, tem uns cosplays que estão meio de saco cheio de ficar tirando foto e tal, ok, concordo. Mas, mano, tem uns cosplays que estão puta felizes em estar fazendo... Talvez eles sejam felizes porque foi mó trampo da porra fazer aquela roupa, tá ligado? Uhum. E eles estão felizes por estar lá no evento mostrando a roupa deles, sabe? Nossa, quantos cosplays foram firmezas com a gente na hora de pedir pra tirar foto? Sim, por exemplo, o Anime Summer, sempre quando... Lá em Santos, que é um evento que eu até gostaria de ir, né? Ah, não, ele Santos sempre... é longe pra porra. É, não é tão longe. Eu não vou pra São Caetano, eu vou pro Anime Summers, velho. Eu não tenho saco pra ir pra pegar ônibus, pra ir pra praia e tal, pra ir no evento. Por mais que eu tenha parentes lá, eu poderia dormir lá. Ai, né? Enfim. Na casa da Lu. Aí você que diz. Não, eu tenho parentes lá. Não tenho... Enfim. Aí eles sempre postam lá, sei lá, cosplayers grandes, por exemplo, a D-Chuck, a conhecida, entre aspas, no cenário cosplay brasileira. Sempre tem lá uma coisinha com ela, sabe? Uma foto dela. Tem algumas outras também. Umas outras pessoas também. É o Draven que sempre aparece lá. Que o Draven é um cara do League of Legends que faz. É estranho, porque assim, nem na. No Anime Friends você não tem isso. Tipo de coisa. Nem no Facebook tem foto dos caras, sabe? O máximo que tem é uma foto de uma cosplay que vai fazer juízo. Só que ela é de fora. Não, eu não tô falando nem desses cosplay. Mano, o que custa pegar uma câmera profissional e sair tirando foto dos caras e postar na porra da página do Facebook do Anime Friends? E eu não tô falando dos YouTube, dos cosplay profissionais, eu tô falando da galera que tá andando no meio do evento que a gente fez. Sabe? Dá uma prestigiada nesses caras. Mano, dá pra contar vários cosplays que foram maneiro com a gente, tá ligado? O cosplay do Darth Vader, que queria dar um abraço lá no Kylo Ren. Teve o cosplay lá do Fullmetal Alchemist, que você brincou com a mina que tava de Edge, ela respondeu. Sim. Teve o cosplay da Change Marine lá, que ficou tirando foto com o punheteiro. Eu nunca vi um cara tão feliz em ver um cosplay na minha vida, cara. O Deadpool que me beijou lá, beijou minha cabeça. Assim, teve um monte de... Teve os cosplay que foi cuzão? Teve. O Ink foi legal com nós. Arqueiro Verde ficou putinho? Arqueiro Verde ficou putinho que você falou que ele era o Batman. Aí eu falei, viu, trouxa? Era pra te chamar de Gavião Arqueiro. O Ink ficou puto porque nós ficamos o evento todo gritando atrás dele. Coitado. O cara andava nós. Ink! Aí quando ele olhava, os dois disfarçavam assim, olhavam pro lado. Aí ele virava no Iki! Ai, ai. Coitado, o moleque ficou puto aquele dia, velho. Pera que não tinha o Shiryu por perto. Não era Shiryu amigo. É, eu ia mandar o Shiryu amigo, mas não tinha. Iki! Iki! Aí eu saí assim na frente dele, Shiryu amigo! Mas não tinha o Shiryu, mano. Que porra. Mas então, mano, mas tinha uns cosplay muito firmeza, tio. Tinha o cosplay lá do Predador, que tava da hora pra caralho. Uns cosplays zoados também. Tinha os cosplay da hora. Tinha o Inuyasha Negro. Acertado. Tinha o Fofão. Fofão. Tinha Jesus. Tinha Jesus maroto. Que nós trombou duas vezes com Jesus. Ah. Perguntei pro Jesus se ele gostava do Feliciano, ele falou que não. Ah, é. Tinha o melhor cosplay ever, top 1 no meu post de cosplays do Anime Friends. Qual? O Narutinho. O Narutinho? Ah, é verdade. O moleque tava de Naruto que cagou na hora que você foi tirar foto. Ah, pode crer. Luigi, pode crer. Ele não tava. Todo mundo tirando foto do Narutinho quando foi a vez do Luigi, o moleque virou o rosto. Ah, mas a foto ficou fofa. Caralho, viu? Tinha a Sakurinha ó, também. É verdade, a Sakurinha. Menina de Sakura Karka. A gente viu. Quer dizer, eu vi de longe, você acha que você não viu? O molequinho de Goku, mano, nas costas, na pendurado assim no ombro do pai. Eu vi. Vai tirar foto. Tava daorinha, tava maneirinha. Tava daorinha, Gokuzinho. Então, tirar a foto dessa galera, tá ligado? Pois é. Tipo, o grupo de Fullmetal. O Afonso tava bem feito pra caralho. Porra, acho que foi o melhor cosplay, hein? O Afonso? Eu não sei em que colocação ele ficou no meu post, mas eu coloquei ele no meu post. Olha aí. Link no post, cara? Link no post! Não, acho que ele ficou. Eu coloquei ele, deve ter colocado ele por sétimo, oitavo. Porque tinha os cosplays da hora. Tinha o do Predador tava mais foda. Tava da hora. Tava. Não. O dos Star Wars, por mais seja do Conselho Jedi, tava da hora. Tava. O do professor lá do Assassin's Crossbow. Tava, que tem um trabalho pra fazer. Exato, lá, né? Porra. Pra falar que não dava pra tirar foto desse cara e ter colocado no Facebook do Anime Friends, sei lá. Pois é, ele não colocou pra fazer o quê? É, mano, sei lá, o Anime Friends ele vive de um arroto, que ele é de maior evento de cultura, né, cultura otaku da América Latina. E ele se prende só no ego dele, tá ligado? Tipo, de olha como a gente é foda. Então você coloca a foto do evento, você coloca a foto do. Dos shows, dos stands, mas porra, não coloca a foto dos cosplays. Porra, não dava pra ter subido no palco e ter tirado a foto da galera, sei lá, comemorando o final do painel do Cellbit. Aí coloca, essa aqui foi a galera que apareceu pra ver o Cellbit e tal. Porra, dava essa moral pra galera, tá ligado? Os caras já sofreram uma conta pra ver o Cellbit. Sabe qual é essa parada da hora da Anime Friends? Com o youtuber? Qual? Tirar aquele MMA, aquele WWE genérico. Aquela não sei por que. Tira aquela desgraça daquele WWE genérico deles. Que a única coisa boa que tinha em cima do ginásio lá, em cima do bagulho era justo. Tira aquela porra e coloca os youtubers se batendo. Pô, abre mais um paco de youtuber. Quer chamar os youtubers? Põe lá mais, velho. Mano, ia ser muito louco, tio. Sente só. Cellbit vs Resendível. Já coloca lá. Nando Moura vs Pirula. Já coloca lá, Felipe Neto vs o Marcos Feliceiro, que não é youtuber, mas. Mano, uma audiência, tio. Na verdade seria todo mundo contra o Nando Moura, né? Esse é o Pirula, Felipe Neto, Cauê Moura. Coloca os Piologos, com aquelas lutas que tem dupla, né? Que toca na mão pra sair, pá. Os Piologos contra o irmão do Felipe Neto lá, o hater sincero. É, tô ligado. O Castanhari vs o mano lá da Operação Cinema. Foto do caralho. O Content vs todo mundo também. Content vs todo mundo adora. Esse é, yeah, o Content. E vocês estão em mais um Anime Friends. Where's Boy Band? Aí coloca todos esses caras contra o maior canal do Brasil. Qual? Multiverso do Pedroca. Pedroca, boa, muito mais do Pedroca. Mano, Pedroca é bombadinho, eu tinha descer porrada na metade desses malucos aí que eu falei. Mano. Pedroca quebraria uma galera no meio, tio. Pedroca sendo Pedroca. Vai, tio Yamato, chama o multiverso do Pedroca, moleque. Chama o multiverso do Pedroca, sucesso. Sucesso. Mano. Caraca, chama, mais justo que eu tudo. Chama, tio, chama o multiverso do Pedroca pra você ver como seu evento vai bombar. Nunca mais será o mesmo, né, cara? Você que é um evento de anime do Maranhão, chame o multiverso do Pedroca pra participar. Ele anima a festa de criança? Animar a festa de criança. Ah, não sei, mano. Caça fantasmas, né, mano? Caça fantasmas. Ai, então é isso aí. Mais alguma coisa, Luigi? Não, só isso mesmo. Isso mesmo. Então, mais uma vez, agradecendo a Yamato Company pela nossa credencial. Por mais que a gente tenha falado mal de vocês nesse podcast, assim como nós falamos do ano passado, a gente fala isso porque a gente gosta pra caralho de Anime Friends. Sim. Realmente, a gente fica muito feliz quando chega a nossa confirmação de credencial. Tá bom, fiquei mais feliz com a Comic Con? Fiquei, mas isso não é o caso. Corta isso. A gente corta. Corta, né? Eles ouvem, porra. Não sei, e se eu mandar pra Comic Con os caras gostarem? Eu não quero ir pra lá, em dezembro. Eu gosto muito do Anime Friends, realmente. É um evento que a gente gosta bastante de ir. Tanto que a gente fez uma cobertura esse ano pequena, mas a gente colocou bastante coisa, né? O Marcelo escreveu as notícias das editoras, eu fiz o top 10 dos cosplays. Vídeo do Luiz. Vai ter vídeo? Não sei, cara. Não sei. Então eu vou ver ainda. Acredito que sim. Muito bom, Luiz. Então a gente tá gravando o podcast pela segunda vez. Olha quanto amor é. Porra, o amor é tão grande que a gente nunca regravou um episódio depois que ele foi perdido. A gente é a primeira vez. Não sei, velho. Mas querido, ano que vem também não é amor? Também, cara. Então é amor. Então, cara, sério, a gente dá essas. A gente zoa, a gente fala que a ideia dos youtubers é uma merda. Mas a gente gosta bastante do evento e a gente gostaria. Não totalmente, a gente sabe que não daria pra ser totalmente, a gente sabe que não dá pra vocês se tornarem um festival do Japão. Mas pelo menos voltar um pouquinho pra aquela raiz marota do pessoal se encontrar pra trocar ideia de anime, comprar os mangá véi, poder indicar anime um pro outro. O que faz falta isso? Fica por você. Ai, caralho. Ah, é a vida, né? Eu fui no Anime Party, conheci gente pra caralho. Uma mina quase tentou me matar com um biscoito. Por que, velho? Eu nunca contei essa história, não? Não. Caralho, mano. Eu tava com um grupo de amigos da escola, eu sei lá porque eles estavam zoando, mano. E eu tinha comprado a minha toca do Pikachu. Aí a mina tava comendo uma traquina, sei lá que porra é. Aí ela olhou assim pra mim, me viu com a toca do Pikachu, tá ligado? E falou, ah, que bonitinho. Pegou e socou uma das traquinas dentro da minha boca. Só que ela empurrou e eu quase me engasguei com aquela merda. Porque ela socou o bagulho inteiro. Então eu quase morri no Anime Party, velho. Que merda. Que bosta, velho. Ah, é. Eu me senti um papagaio aquela hora. Caco papagaio. O caco do Cocoricó não é um papagaio? Eu acho que é. É verdade, vou dizer. Eita, cuzão! Caraca, mano, explodindo cabeças, né? Olha, será que o caco nasceu para ser um papagaio? Caralho, eu todo esse tempo pensando que era para ser um sapo. Olha aí. E eu todo esse tempo pensando que era para ser do sair baixo. Puta que pariu, você também tirou lá da. Tudo da rabiola, hein, também. Ah, sair de baixo era da hora, tio. Era maneirinho, era maneirinho. Não gosto de gente pobre, não gosto de gente otaku. Então é isso aí. Muito obrigado novamente a Mato pela credencial e você que tá ouvindo o Vortex Nerd. Deixe seu comentário aí sobre qualquer coisa que você quiser contar. Deixa um comentário, sério, na moral, velho. Você teve mó tempo de estar ouvindo essa desgraça e não deixar um comentário, é ramelagem sua. Porra, a gente tem gente que ouve, hein? Não sabe o que é. Então deixa o caralho de um comentário qualquer. Manda oi pra mim. Eu respondo oi. E aí a gente já fica com dois comentários. Aí se você me responder, se você colocar oi, eu coloco oi, a gente tem dois. Aí você colocar oi de novo, já vai pra três, ó. Que são duas letras só, hein? Eu respondi, não, a gente já tem quatro comentários. Quem tá no site já vai ver, caralho, os caras têm quatro comentários, maneiro, posso comentar também. Então, mano, vamos fazer essa troca de oi pra dar uma gambiarra melhor do que o site que coloca curtidas falsas. A gente não faz isso. Porque ninguém sabe como fazer isso. Se souber. Por fim, eu quero dinheiro, né? A gente tá sendo honesto com vocês, seja honesto com nós. Seja honesto, por favor, gente. Pode colocar que esse podcast é uma merda. Eu fico lá, xingo vocês, a gente já tem dois comentários. A gente chega de novo, já tá com três. Olha quantas ideias estão vindo surgindo maravilhosamente. Então deixa o comentário aqui. E é isso aí, velho, até semana que vem. Comentando sobre a San Diego Comic Con. Olha aí. Então, a gente não teve desse ano na San Diego Comic Con. Mas quem sabe ano que vem. Tá bom. Quem sabe o 2018. É, faz bem. Então. 2019? Não. 2020? Acho que estaria 2021. 2024? 2022. 2022, moleque? Tá colocando essa meta? 2022, exatamente. Caralho, hein? 2022, ano de Olimpíada. Olha aí. Então vamos lá, 2022 nós estaremos na Comic Con. São Diego. Ai, Olimpíadas de Tóquio. Olha aí. Vamos lá. Por favor, governo de Tóquio. Muda o nome da cidade por Neo Tóquio na época das Olimpíadas. Nunca te pedi nada, véi. Tá bom, pode dar merda? Pode surgir um monte de carne gigante no meio do estádio olímpico. Pode. Ninguém usa aquela merda pra porra nenhuma. Não tem nenhum time de Tóquio bom mesmo. Nós torce pro Yokohama, faz Marinhos, mas ele fica em Yokohama. Então é isso aí. Valeu e até semana que vem. Tchau. Valeu, Luiz, seu lindo. Nada. Só espero que ela não corrompa, né? E, Luiz, só falar que o programa não tava gravando. Ah, mano, que bom. 君は一人じゃない、変わることもない、愛はきっとここにある、泣いてみればいい、頼ってみればいい、その全てを受け止めると決めた。I'm here、 どこにいたって Call me、 一つになれる Trust me、 この想いほどけないから、悲しみ君は隠してたの、どれほどの想